A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Bonova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 29º programa A Escola e o Meio. Ficamos para já com o Mateus Lopes Varão e com os jogos eletrónicos. Olá a todos. Esta semana vou falar de Solitario. Solitario é um jogo multijogador online de ação criado por Steve Hans. Os jogadores controlam uma cobra num espaço negro. O objetivo é fazer a serpente crescer ou engolir a maior quantidade de comida possível, sem se chocar com outro jogador. Solitario tem um conceito semelhante a Agario, jogo online popular em 2015 e é uma reminiscência do clássico jogo de arcade Snake. O jogo cresceu em popularidade após a sua promoção por parte de várias personalidades proeminentes do YouTube, como PewDiePie. O site Solitario para a versão de navegador foi classificado pela Alexa em 15 de julho de 2016 como um dos 1000 sites mais visitados, enquanto as versões móveis ocuparam a primeira posição de aplicativos mais baixados no App Store. A recepção do jogo foi positiva, com os revisores elogiando sua aparência e personalização, mas criticando-o por seu baixo fator de repetição e alto valor para remover as publicidades. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. E agora ficamos com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com o José Ribeiro. Olá a todos. Hoje vou falar-vos do escutismo marítimo. O escutismo marítimo é um ramo do escutismo do Corpo Nacional de Escutas, no qual as dimensões educativas são desenvolvidas através da realização de projetos e atividades no meio marítimo. Após Baden-Powell ter publicado o seu livro Escutismo para Rapazes, alguns agrupamentos de escuteiros começaram a incluir atividades náuticas nos seus projetos de atividades. Desta forma, BP deu-se conta que este tipo de atividades eram extremamente útil e em 1910 os escuteiros marítimos foram oficialmente reconhecidos como tal. O irmão mais velho de BP, com quem a BP tinha realizado as expedições náuticas enquanto criança, escreveu o livro Sea Songing and Smiths for Boys, em 1912, para resumir as atividades dos agrupamentos marítimos que então tinham surgido. Depois de ter organizado o acampamento de Bronze Sea, em 1907, BP organizou um outro virado para as atividades marítimas, que decorreu a bordo de um navio de treino TC Mercury, ficando conhecido como Beal River Scout Camp. Este acampamento está para a criação do escutismo marítimo, tal como o acampamento de Bronze Sea está para a criação do escutismo. Em locais onde possa existir o mar, o escutismo marítimo pode ser uma resposta possível à necessidade de aventura dos jovens, contribuindo também para a sua formação. Estes são os objetivos do escutismo marítimo, semelhantes aos do escutismo terrestre, mas ligados às atividades marítimas. Pratica-se vela, remo, canoagem, faz compreender a necessidade da resistência física e o cuidado a ter com o próprio corpo. Velejar, entre outras atividades náuticas, oferecem um sem número de oportunidades para o desenvolvimento pessoal das crianças e dos jovens e encorajar o espírito de liderança. Fazer uma amarração, içar uma vela, requer agilidade e força. Manobrar uma embarcação conseguem-se com trabalho e a vida ao ar livre. Desenvolve-se a técnica marítima, aprecia-se e protege-se a natureza e recolhe-se a sua beleza. Tal como no escutismo tradicional das unidades, têm nomes diferentes: alcateia, lobitos; fortilha, moços; frota, marinheiros; comunidade, companheiros. Muito bem, gostavas de experimentar este tipo de escutismo? Sim. Mas o mar está longe, não é? Verdade. Pois é. Quem sabe, mais um dia mais velho. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Matilde Martins. O Salão e a Cidra são dois jovens linces ibéricos com apenas 13 meses e são os mais recentes habitantes do Conselho Algarvio de Alcoutim. Depois de terem sido libertados nessa zona pelas autoridades ambientais no dia 4 de maio, a cerimónia contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, que assistiu à libertação dos animais e louvou o Programa de Reprodução e Conservação do Lince Ibérico, no âmbito do trabalho do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que tutela o projeto em Portugal. O Salão e a Cidra são oriundos de um centro em Cáceres, Extremadura, e foram previamente submetidos a controle sanitário no centro de reprodução onde nasceram, sendo portadores de coleiras e emissoras para poderem ser monitorizados. Os animais foram libertados numa das áreas de expansão natural da população, constituída na área de reintrodução de lince ibérico, do Val do Guadiana. Trata-se da segunda solta que decorre fora da região do Alentejo, desde o início do projeto de reintrodução da espécie em território nacional, sublinha o ISNF. Em fevereiro, já tinham sido libertados dois outros linces na mesma zona algarvia, o Sismo e a Senegal. O lince ibérico é considerado o felino mais ameaçado do mundo e até 2015 era o único considerado em perigo crítico pela União Internacional para a Conservação da Natureza. A Liga para a Proteção da Natureza, em parceria com a Organização Internacional Fauna e Flora Internacional, lançou em 2004 o Programa Lince, que conta com a participação e apoio técnico e científico de um grupo composto pelos principais especialistas nesta espécie em Portugal. Muito bem, boas notícias para a natureza, porque tudo que seja preservação das espécies é sempre um bom trabalho. Rádio Boa Nova. E agora, ao longo do programa, vamos ficar com a boa sugestão musical do Tiago Brito. Pedro Abrunhosa escolheu desde sempre o caminho mais difícil. A sua história pública não começa com uma banda de garagem, mas pelo conservatório. Entrou na música pela via erudita e, quando chegou ao jazz, era um erudito a tocar jazz. Participou em seminários internacionais, formou bandas, tocou em orquestras, realizou turnês. Colaborou com grandes figuras da música, ensinou contrabaixo na escola do Hot Club de Lisboa, fundou a escola de jazz do Porto, a Cool Jazz Orquestra, a Máquina do Som e, finalmente, os Bandemónio, grupo integralmente constituído por alunos seus. Começava a epopeia do primeiro álbum, Viagens, editado em 1994, um disco de rock cheio de jazz e de vida. Pedro Abrunhosa sempre viajou pelos vários continentes da música, tal como pelo mundo com uma Renault 4L, em segunda mão ou à boleia, com uma mochila às costas. Ao contrário de muitos outros, o seu percurso musical foi do mais complexo ao mais simples, rumo à depuração da linguagem, com destino à essência das coisas. Quando chegou ao rock, trazia a mochila cheia de história e de rigor. Pedro Abrunhosa comparecia, finalmente, ao encontro que parecia marcado há muito com as grandes audiências. Tinha algo para lhes dizer. E foi entendido, esse pacto com as multidões nunca mais foi quebrada. Em 1995, lança o maxi single F. E em 1996, o álbum Tempo, que vendeu 80 mil exemplares em apenas uma semana. Em 1999, é lançado Silêncio, e em 2002, Momento. O álbum triplo, Palco, em 2003, Intimidade, gravado ao vivo na inauguração da Casa da Música do Porto, em 2005, Luz, em 2017. 2010, ano de viragem. Pedro Abrunhosa deixa patente a sua poderosa escrita e deixa canções que se juntam a tantos outros hinos, lendas, adágios a que o cantor nos habituou desde sempre. Durante todo este período, são milhares os concertos, recintos cheios, festivais, salas esgotadas, digressões que o levaram a todo o mundo. Multiplatinado em praticamente todos os discos, Pedro Abrunhosa foi distinguido com todos os prémios nacionais de relevância. Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem de palco por excelência, é na estrada que se reencontra. Agora não leva a mochila, nem vai sozinho. Na bagagem as canções e por companhia o imenso público que arrasta. Da sua autoria ficamos com Fazer o que ainda não foi feito e Não estamos só na tempestade. E Tens os olhos de Deus, uma composição sua para a voz de Ana Moura. Muito bem, este é de certeza um dos nossos melhores compositores e músicos, para além de um excelente intérprete e de um grande homem de palco. Portanto, vale a pena ouvir a música de Pedro Abrunhosa. Os olhos me ignoram quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem nesta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói. Sei como foi. Andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. As portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada. Tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Top Gun Maverick, que foi realizado por Joseph Kosinski, é do género de ação e tem a duração de 131 minutos. Pete Maverick Mitchell tem um talento nato para pilotar aviões, algo logo notado quando, há 30 anos, ingressou na Academia Aérea. Mesmo com múltiplas condecorações e o grande reconhecimento dos pares, ele continua a ser o instrutor de voo, de espírito rebelde e contra a corrente de outrora. Os anos passaram, mas Maverick nunca deixou de estar convicto de que, por mais avançada que seja a tecnologia, o fator humano é fulcral para se ser um grande piloto. E isso prova-se constantemente, seja nos treinos, a combater no ar ou na pista de aterragem. Realizado por Joseph Kosinski e segundo o argumento de Kruger, Top Gun Maverick é a sequela do filme Top Gun Asas Indomáveis de 1986, da autoria de Tony Scott, com Tom Cruise e Val Kilmer a assumirem as personagens do primeiro filme. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Está feita a sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E agora ficamos com Violência Doméstica e com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho fazer um balanço dos casos de violência doméstica em Portugal. Dados referentes ao primeiro trimestre de 2022 apontam que já morreram 8 mulheres e uma criança em contexto de violência doméstica. Relembro que em 2021 morreram 23 pessoas, 32 em 2020 e 35 em 2019. O Boletim da Comissão para a Igualdade de Género revela que entre 1 de janeiro e 31 de março estavam presos por crimes de violência doméstica 1.159 reclusos, entre os quais 237 em prisão preventiva. Havia também 959 pessoas com medidas de coação, das quais 767 com pulseira eletrónica. A GNR e a PSP receberam cerca de 6.732 denúncias. A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica acolheu, neste trimestre, 1.841 pessoas, 908 mulheres, 904 crianças e 29 homens. Por outro lado, o número de homens incluídos no Programa para Agressores de Violência Doméstica, destinado, por enquanto, a homens em relações heterossexuais, tinha 2.964 homens. Neste programa, os homens passam por 4 fases ao longo de 18 meses, divididos em 3 períodos de 6 meses cada, a seguir à avaliação das necessidades, acompanhamento individual, intervenção em grupo e, novamente, acompanhamento individual. Segundo uma lei recentemente aprovada, as vítimas de violência doméstica vão receber subsídio de desemprego. Depois de muito debate e com voto a favor do PS, a proposta, que já chegou fora do prazo, foi aprovada para o Orçamento de 2022. Esta proposta alarga o subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica, a quem seja atribuído o estatuto de vítima, nos termos da Lei sobre a Violência Doméstica, já a partir de 2022. Bem, esta é esta última referência que fazes, já é uma boa notícia. Ainda assim, era preferível que ela não fosse precisa, porque, infelizmente, o balanço que tu aí fazes continua a ser muito pesado e, por isso, continua a ser útil falar da questão da violência doméstica. Boa Nova Irresistível. Ficamos agora com Cultura Pop, com o João Mário Ferreira. Tudo parece indicar que a franquia Speed Racer chegará novamente ao formato live action, desta vez desenvolvida especificamente para os pequenos ecrãs, com transmissão exclusiva no Apple TV. A produção está a cargo de Bad Robot, a produtora de J.J. Abrams, em parceria com a Apple. O The Hollywood Reporter adianta ainda que o próprio J.J. Abrams está envolvido no projeto como produtor executivo, com Hiram Martinez encarregue dos guiões, atuando também como showrunner. A Apple, Bad Robot e Warner Bros. Já comentaram estar impressionados com a entusiasmante abordagem de Martinez ao material fonte. Na escrita também estará presente Ron Fitzgerald, o qual trabalha com Abrams em Westworld. De acordo com o The Hollywood Reporter, a série tem sido falada ao longo dos anos, tendo origem no acordo que Abrams e a Bad Robot têm com a Warner Bros. TV. Este acordo foi assinado em 2019 e consiste em 5 anos de produção com um orçamento de 250 milhões. Speed Racer é um mangá dos anos 60 com adaptação a anime, tendo chegado aos mais diversos formatos, desde videojogos a filmes. Em 2008 foi adaptado a live action pela WatchaWhisk, um filme que dividiu opiniões e que acabou em prejuízos para a Warner Bros. Pictures. FM Boa Nova. Hoje temos mais uma vez aqui no Clube de Rádio a visita, para uma breve entrevista, da nossa subdiretora, professora Cristina Borges. Desta vez, a razão que a traz por cá, em primeiro lugar, boa tarde, senhora subdiretora, bem-vinda. Viva, boa tarde, professora Célia e companhia. Desta vez, a razão desta entrevista divide-se em duas partes. Uma delas tem que ver com as atividades muito relevantes que o IEOH tem feito, quer dentro da escola, quer para a comunidade, quer até no estrangeiro. Estou a reportar-me à Semana do Ensino Profissional, às jornadas pedagógicas, por exemplo, ao estágio Erasmus com os alunos de multimédia e de restaurante bar em Itália e também ao projeto Erasmus com a equipa de Qualifica na Finlândia. E, portanto, em primeiro lugar, a professora Cristina Borges vai-nos fazer um breve balanço destas atividades, todas elas excelentes e todas aquelas que julgar relevantes. E depois, na parte final, virá, estamos mais uma vez no final do ano letivo e cumpre aqui revelar mais uma vez qual é a oferta formativa que o IEOH tem para os seus alunos ou futuros alunos. Então vamos à primeira parte. Parece que o AEOH tem estado assim na ribalta. Sim, temos tido muitas atividades. Eu vou tentar pôr em prática o meu espírito de síntese, mas agradeço que me vão interrompendo para fazer questões, porque de facto os tópicos a abordar são muitos. Primeiramente, o AEOH candidatou-se há 2 anos a 2 projetos Erasmus, um no setor da educação e formação de adultos e um outro no setor da educação e formação profissional. Foram os 2 aprovados, sendo que devido ao contexto de pandemia não pudemos pôr nenhum deles em prática durante os últimos 2 anos. Estão a ser agora operacionalizados. Começando pelo projeto Erasmus no setor do ensino e formação profissional, nós temos então 8 estagiários em Itália, perto, numa cidadezinha à beira-mar perto de Nápoles. Temos 5 alunos do curso de técnico de multimédia e 3 alunas do curso de restaurante-bar. É um estágio pioneiro porque é a primeira vez que o AEOH tem estágios no setor da educação e formação profissional e pretendemos continuar a garantir um estágio Erasmus para os alunos do ensino profissional no seu último ano. Esta é uma candidatura anual, muito trabalhosa. Aquilo que transparece para o público é a parte mais agradável, mais vistosa. Já os alunos no seu contexto de trabalho, mas de facto são candidaturas bastante, bastante burocráticas. Ainda, e já como comecei na parte dos cursos profissionais, fazer um breve balanço das atividades que levámos a cabo com a intenção de divulgar a qualidade da formação que ministramos no agrupamento. Esta ação de Somos Todos que achapelámos, por assim dizer, com o título de Somos Todos AEOH, teve 2 fases. Uma primeira foi a Semana do Ensino Profissional e nessa semana nós trouxemos os alunos de todas as turmas de 9º ano. Uns já cá estavam, outros não, mas todos os alunos de 9º ano passaram pelos espaços específicos de cada um dos cursos profissionais e aí puderam pôr a mão na massa, puderam preparar bebidas, puderam cozinhar, puderam ver como funcionam alguns aparelhos no curso de energias renováveis e puderam fazer edição de imagem e vídeo. Foi de alunos para alunos, porque os alunos de 9º ano faziam-se acompanhar por alguns professores, mas quem estava a orientar as atividades eram os seus colegas que estão neste momento a estudar já nos cursos profissionais. E esta semana foi bastante, bastante produtiva, porque como era uma atividade de alunos para alunos, não havia um distanciamento que às vezes existe quando são os professores a dinamizar ou responsáveis pela dinamização das atividades. E depois, na sexta-feira passada, tivemos então as jornadas do ensino profissional, que foi um culminar destes dias dedicados ao ensino profissional. Tivemos conversas com ex-alunos que neste momento estão no mercado de trabalho ou outros que estão no ensino superior e que tiveram sucesso após a formação no agrupamento. Num âmbito ou no outro, ou no ensino superior ou no mercado de trabalho, são alunos que estão a levar mais alto e mais longe o nome do agrupamento e honram, de facto, a formação que lhes foi ministrada e fazem uma boa divulgação da mesma. Foi uma conversa muito agradável, porque estávamos todos lá numa espécie de mesa redonda. Tivemos a intervenção também em direto dos alunos que estão em Itália, em estágio. Tivemos também uma intervenção de um aluno que está em França, que foi nosso aluno, acabou sensivelmente há 2-3 anos e que também está neste momento a trabalhar em França. Portanto, foi uma conversa dinâmica e os convidados presentes, que eram os encarregados de educação e os alunos de 9º ano, puderam assistir in loco ao testemunho dos ex-alunos. Na segunda parte da noite tivemos mais uma série de atividades dinamizadas agora também por alunos, atuais alunos e por convidados. Fizemos questão de trazer à escola alguns representantes das empresas e dos setores da economia que as nossas 4 áreas representam e eles puderam conversar com os alunos e provar que, de facto, estas são áreas de futuro e que oferecem empregabilidade. Nós temos, chamámos a atenção, todas elas são, não é? Mas agora tudo passa pelas energias renováveis, e eu até queria deixar aqui bem vincado que esta semana já recebi um telefonema da EDP a perguntar se nós já tínhamos alunos para estágio. Eu disse que ainda estão no primeiro ano, mas que para o ano já estarão em condições e que já temos aqui uma proposta com uma empresa grande, não só para estágio, mas também para ficarem a trabalhar, porque eles pediram pessoas, alunos que fizessem estágio e que depois estivessem logo disponíveis para ficar a trabalhar, porque há uma falta tremenda de técnicos neste setor. Portanto, os alunos que assim o pretenderem, que ingressarem neste curso, têm quase que, certamente, têm emprego garantido no final dos 3 anos. Quer dizer alguma coisa, professora Célia? Quer dizer que isso é ótimo, não é? Que haja essa ligação entre a escola e a comunidade, nomeadamente entre a escola e o mercado de trabalho, porque num tempo em que se fala tanto, que por um lado há falta de mão de obra, mas há falta de técnicos, mas por vezes está sempre o receio, e será que há emprego? Pelos vistos há. Há, e essa senhora que me telefonou da EDP fez questão de dizer que fez uma pesquisa, pesquisando ou tentando encontrar escolas com este curso de técnico de sistemas térmicos de energias renováveis, e não há. E nós sabemos isso, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital é a única escola na CIME Coimbra que oferece este curso. Que é uma vasta região. Que é uma vasta região, tem 19 concelhos, portanto é o único agrupamento que tem esta oferta formativa. É uma mais-valia para o agrupamento, e nós podemos receber alunos inclusive de outros concelhos, porque o financiamento destes cursos pressupõe um subsídio de alojamento. Portanto, havendo alunos que vivam a mais de 50 km de Oliveira, de Mira, da Figueira, Tondela, não será 50, mas pronto, já poderia ser incluído, Mortágua, esses alunos poderiam vir e ficar aqui alojados, porque o financiamento pressupõe subsídio para pagar essa despesa, e teriam à disposição um curso que nestes 19 concelhos não encontram, a não ser aqui. Muito bem. Só nos falta falar agora do Erasmus na Finlândia. O Erasmus na Finlândia, o Centro Qualifica debate-se com o Centro Qualifica do agrupamento e não só, com exceção dos grandes centros urbanos, não é fácil fazer a captação de público adulto para aumentar as suas qualificações. E nós estávamos a debater com esse problema, como é que vamos buscar as pessoas, como é que convencemos as pessoas que de facto o saber não ocupa lugar, e que é uma mais-valia, pode até ter efeitos em termos financeiros ou em termos de progressão no emprego, mas mesmo não tendo, é só por si uma mais-valia o aumento das qualificações. Pronto, as pessoas vivem um bocadinho acomodadas, não é? Devemos dizer, e se não sentirem que lucram alguma coisa com isso, não é fácil motivá-las e trazê-las ao Centro Qualifica, que é um modelo, como eu já disse aqui várias vezes, é um modelo em tudo distante da sala de aula tradicional. Pronto, então a equipa do Centro Qualifica pensou, bom, então vamos por essa Europa fora e vamos tentar perceber o que é que os outros países fazem para ter mais sucesso em termos de educação de adultos. E fizemos a candidatura, que passou por pela visita a 4 países. Numa primeira fase, alguns elementos da equipa frequentaram cursos estruturados, um na Irlanda e outro na Holanda, e numa segunda fase as mobilidades já implicavam job shadowing, que significa ser a sombra do parceiro. Nós acompanhávamos os professores e os formadores na sala de aula, no seu trabalho com adultos. E essas duas mobilidades aconteceram em Itália, em Turim e em Helsínquia, na Finlândia. Eu devo dizer, eu estive na mobilidade de Helsínquia, na Finlândia, e nós escolhemos a Finlândia porque a Finlândia é aquele país sempre apontado como modelo em termos educativos, de educação. que depois em conversa com colegas nossos finlandeses, eles não acham assim tanta piada a essa fama que entretanto foram adquirindo, e eles próprios já começam a questionar alguns aspectos do sistema educativo deles. Mas não tanto no, na parte, na secção de adultos. E nós estivemos lá, foram três pessoas da equipa do Centro Qualifica que estiveram em Helsínquia. E de facto há grandes diferenças. Há muitas diferenças, mas o sistema educativo reflete as diferenças sociais e as diferenças culturais, e a valorização que é dada na Finlândia à escolaridade, ao prosseguimento de estudos, faz toda a diferença. É impensável, e chama a atenção para um pormenor: a escolaridade obrigatória na Finlândia é até aos 18, só de há 2 anos a esta parte. Até há 2 anos atrás, coisa que se calhar nós nem tínhamos noção, porque se a Finlândia sendo tida como modelo, a escolaridade obrigatória era obrigatória, passo a repetição, só até aos 16, e em Portugal e noutros países europeus é até aos 18, há bem mais tempo. No entanto, apesar de ser só até aos 16, eram pouquíssimos os casos de alunos que não ficavam até aos 18. E, portanto, a educação de adultos na Finlândia é um nicho para alguns alunos que, entretanto, acabaram aos 16 e agora, como é obrigatório até aos 18, tentam completar, para um ou outro caso que foi desistindo por outros motivos. E quem nós encontramos mais na educação de adultos na Finlândia são pessoas que querem fazer exames para entrar na universidade e precisam de conhecimento específico sobre esta ou aquela área, por exemplo, sobre inglês, ou sobre a física, ou sobre a matemática, e então tiram cursos de, por exemplo, módulos de 50 horas para aprofundar os conhecimentos na matemática ou na física, para depois se submeterem a exame. É totalmente diferente. Nós assistimos a uma aula de matemática e de inglês, de matemática e de física, os alunos, os formandos, os adultos, inseriam-se neste grupo. Eles estavam a tirar dúvidas, a aprofundar o seu conhecimento nestas duas disciplinas para depois se candidatarem a um exame. E o posicionamento deles em sala de aula não tem nada a ver. Implica um trabalho, muito trabalho autónomo da parte dos adultos. Eles, quando se sentam na sala, é para pedir esclarecimentos, eles já houve um trabalho prévio da parte do adulto, e eles ali têm a ajuda do professor para esclarecer algum pormenor. Obviamente que se carecerem de uma explicação mais aprofundada ou outra, também têm, mas não é de todo mais um ensino mais expositivo, é com base no trabalho que é feito por eles. Eles entram e saem, não há barreiras estanques de ter de estar às 6:30 da tarde, é das 6:30 às 8:30. Não, eles entram, colocam a dúvida é esclarecida, podem sair, ou podem estar as 2 horas, ou pronto, é muito versátil, é muito flexível. E depois tem um outro nicho de educação, na educação de adultos, que também assistimos a essas aulas, de imigrantes. Uma aula de inglês para imigrantes, na sala estavam 8 nacionalidades diferentes, a maior parte do continente africano, mas também tinha lá uma formanda russa, ou seja, ali o conflito que pode existir em termos culturais está sempre assim um bocadinho latente, e nota-se o cuidado dos professores em tudo o que dizem para não provocar esse choque cultural, porque estavam a falar sobre um texto, uma obra literária que focava um bocadinho o direito das mulheres, e a maneira como aquilo é tudo tratado com pinças, para não ferir suscetibilidades, e depois, como estávamos lá nós, eles sentiam-se, era como se estávamos a invadir o espaço, assim, o olhar um bocadinho desconfiado, de quem são, porque é que estão aqui. E havia, e assistimos inclusive a uma aula, portanto, tentem imaginar esta realidade. Uma série de nacionalidades dentro da sala de aula, eles estavam a aprender inglês, pessoas que nunca tinham ido à escola, portanto, estavam a aprender a escrever pela primeira vez, mas não a sua língua. Estavam a aprender as letras e a escrever em inglês e ao mesmo tempo estavam a tentar também e expressavam-se para quando tinham dúvidas em finlandês. Aquilo é assim um bocadinho complicado, mas eles são obrigados, para ficarem na Finlândia, são obrigados a ter a escolaridade obrigatória, e em 3 anos aquilo é muito condensado, porque eles têm 3 anos para conseguir aquilo, para fazer aquilo que os finlandeses fazem em 7 ou 8. Portanto, é puxado e calculo que seja um desafio tremendo para quem está à frente de uma turma dessas. E essa sala estava cheinha, completamente. Eu nem tinha noção de que havia assim tanta imigração na Finlândia e tanta imigração vinda de África. Mas há. Pelo menos, está bem que aquilo era Helsínquia, é a capital. Fora dali, já, fora de Helsínquia não será assim, obviamente. Se calhar está ali concentrado. Nós visitámos 2 escolas na capital. A capital, a Finlândia, tem 5 milhões de pessoas, é o país da Europa com a densidade populacional mais elevada, ou seja, num país daquele tamanho, tem 5 milhões de pessoas, 1 milhão está em Helsínquia. Depois, fora da capital, o sistema e o apoio a estas comunidades, obviamente que também é diferente. O que ganha o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, os formadores do Qualifica, com estes contactos com realidades tão diversas? Ganharíamos todos enquanto pessoas, com este contacto. Quem tem esta oportunidade, e lançamos sempre o repto a que se façam todas as candidaturas possíveis em termos de projetos Erasmus, porque elas podem ser feitas em 3 vertentes distintas, mas enquanto pessoas ganharíamos imenso, e enquanto profissionais, obviamente que sim, pelas diferentes técnicas, pelas diferentes metodologias de aproximação. E aquilo que nós às vezes podemos considerar aqui como um grande, como um enorme desafio, nós se calhar, e aconteceu lá com esta turma com tantas nacionalidades, esta turma de imigrantes, numa turma daquelas, se calhar aquilo que é para nós, ou que às vezes é um problema enorme para nós, ali era um problema menor. Porque gerir uma turma daquelas com tantas diferenças culturais e ensinar, eles estão a aprender 2 línguas pela primeira vez e nunca foram à escola, isso é um desafio tremendo. Portanto, tudo é relativo, não é? E os nossos problemas são enormes se nós não soubermos ou não conhecermos outros maiores ainda. É uma enorme mais-valia poder trazer estas experiências para a escola. E ainda ontem, nós temos de reportar resultados à agência Erasmus, à Agência Nacional, e temos de nos responsabilizar pela disseminação dos resultados. E na primeira mobilidade que aconteceu na Irlanda, eu estive nessa também, e frequentámos um curso sobre qualquer liderança, porque um professor numa sala de aula está sempre numa tarefa de liderança, tem sempre uma tarefa que é levar a aula a bom termo e conseguir que a interação com os alunos. Portanto, há sempre uma tarefa de liderança. Nós frequentámos um curso focado em lideranças, porque era plural. E ontem fizemos um género de uma conversa aberta, tivemos ainda 30 colegas nossos inscritos, e fizemos a disseminação do que fomos aprendendo, do que fomos ouvindo na Irlanda. Obviamente que condensado, porque tivemos lá 5 dias e nós vamos agora transmitir isto em 6 horas, mas só o facto de nós podermos falar e contar que noutros sítios se faz assim, se faz de maneira diferente, de ouvir outros nomes, outras referências, isso obriga-nos a sair de algum conformismo que há por vezes se instala. E se percebe que o mundo é gigante. É gigante. Não vivemos agora como noutros tempos já vivemos, aqui enclausurados no nosso meio, ainda bem. Bem, as conversas são como as cerejas, isto já vai longo, mas temos que passar para a outra parte então, que é muito importante. Qual é a oferta formativa que o AEOH tem para os alunos, ou já para os nossos, ou aqueles que queiram vir até nós? Nós vamos manter em oferta a mesma dicotomia em termos de tipologia de cursos. Temos ensino profissional e temos os cursos profissionais e temos os cursos científico-humanísticos. Em cada uma das variantes temos 4 cursos. Nos cursos profissionais temos técnico de multimédia, técnico de restaurante-bar, técnico de cozinha-pastelaria e técnico instalador de sistemas térmicos de energias renováveis. Do outro lado, nos cursos científico-humanísticos, temos as 4 ofertas em aberto: artes visuais, ciências socioeconómicas, línguas e humanidades e ciências e tecnologias. Nós investimos muito na divulgação dos cursos profissionais, porque num agrupamento com a dimensão do nosso e tendo também os 4 cursos científico-humanísticos em oferta, por vezes os cursos profissionais tendem, não é por maldade, também é naturalmente acontece assim, tendem um bocadinho a ser por vezes abafados, porque o número de alunos a frequentar uma tipologia e outra é bastante desigual. Portanto, investimos muito na divulgação da oferta profissional, mas agora, até terça-feira, porque na terça-feira os alunos de nono ano acabam as aulas, eu irei a todas as turmas de nono ano, todas, falar sobre oferta formativa também nos dois campos, dando mais ênfase à parte aos cursos científico-humanísticos. Vamos levar informação sobre os currículos, sobre as saídas profissionais possíveis e vamos levar pequenos vídeos que com a ajuda de uma pequena equipa fizemos e temos alunos, 3-4 alunos de cada um dos cursos a falar sobre esses mesmos cursos, o porquê da sua escolha, as dificuldades, as facilidades aparentes ou não, a escolha diferenciada de uma ou outra disciplina, porque pode fazer a diferença, não é? Alguns truques que uns foram mencionando, por gostar da matemática, mas querer fugir à física, por exemplo. Vamos ter os alunos a falar na primeira pessoa e teremos, sensivelmente, uns 12 videozinhos que depois também serão partilhados nas nossas redes sociais, mas para que os alunos de nono ano vejam os seus colegas a falar sobre os cursos, porque vêm lá alguém que não conhecem, a mim, pronto, que sem ofensa nenhuma, mas pronto, que pode ser considerada mais cota, e então é sempre, é mais agradável e se calhar tem mais efeito, é mais eficaz a mensagem passada pelos seus próprios colegas. Certo. Este trabalho é fundamental, todos os anos o temos aqui dito, dar a conhecer a oferta que temos, porque muitas vezes percebemos que os alunos no décimo ano fazem más escolhas, não estão devidamente elucidados, vão para aquela área porque o amigo também vai, porque ou os melhores amigos também vão. E eles falam disso, os alunos. Exatamente. Naqueles vídeos é muito importante disso. Fazer a escolha segundo os seus gostos, não é segundo aquilo que a família quer, nem segundo aquilo que os amigos dizem, é segundo o seu gosto pessoal, porque infelizmente quem é professor do décimo ano debate-se todos os anos com esse problema, que é nós vermos que os alunos fizeram uma opção errada. Eles depois percebem isso, alguns ainda até ao Natal, não é? Que eles têm a possibilidade de mudarem, outros andam até ao fim do ano, mas às vezes é um ano perdido e, portanto, se houver uma informação adequada, provavelmente vão-se cometer menos erros. É um ano perdido, mas eles agora, é um ano perdido, mas que pode ser recuperado mais à frente. Portanto, mesmo os alunos de décimo ano que sintam que fizeram a escolha errada no ano passado, este ano, a opinião, o conselho que damos é para que refaçam o seu percurso, porque tivemos alunos ao longo deste tempo todo que vamos estando na direção, tivemos alunos que insistiram em manter a escolha por causa da pressão familiar e depois tiveram de voltar ou voltaram atrás já quando estavam no 11º, já tinham passado 2 anos. Já tive vários alunos. Portanto, não têm de ter medo nem receio, dizemos nós, não é? Mas de voltar atrás, porque pode ser para dar dois passos à frente. Voltam um passo atrás, mas se calhar dão dois à frente, pronto. Espero que esta mensagem também é para eles. Eu às turmas de décimo ano não irei, mas vou pedir aos diretores de turma que falem com os alunos que possam estar nessas circunstâncias. E nós tivemos, nessa sexta-feira, no dia das jornadas pedagógicas, tivemos lá dois ou três alunos de décimo ano que estão a considerar fazer, reformular o seu percurso. Para terminar, o que é que vamos dizer aos alunos? Porquê preferir a EOH? Porque nós garantimos equidade e garantimos qualidade. Eu sei que é um universo grande, de facto. Nós temos desde o pré-escolar ao ensino de adultos, não? Vai para além do 12º. E não é fácil garantir qualidade, não é? Também não podemos ter a validade de espírito de dizer que é fácil garantir qualidade de uma ponta à outra. Mas de facto há um esforço enorme, há um investimento enorme para garantir que esta escola pública cumpra da melhor maneira a sua função. Estamos sempre abertos e respondemos a desafios, e estas candidaturas Erasmus constantes que vamos reiniciar outra vez agora para aprendermos, para levar os alunos mais longe, para garantir mais oportunidades aos alunos, e garantindo aos professores também estamos a garantir aos alunos, porque há sempre depois um replicar no nosso trabalho diário. Portanto, na medida do que nos é possível, e eu digo com toda a certeza e de consciência tranquila, de que fazemos um trabalho de qualidade. Sim, creio que sim, e penso que é reconhecido pela comunidade, por realmente virem até nós, é de facto a garantia de que trabalhamos para a qualidade e, se possível, até para a excelência, porque procuramos todos os dias ser melhores. Creio que está dito o essencial. Professora Cristina Borges, muito obrigada. Peço desculpa por me ter alongado, não é fácil porque de facto os temas são muitos. Muitos, mas acho que o que foi aqui dito é muito importante e acho que o nosso auditório, particularmente a nossa comunidade, agradece estes esclarecimentos. Muito obrigada, até à próxima. Bem-ajam todos. Rádio Boa Nova. Não estamos sós na tempestade, ainda há luz neste mar alto, ainda há anjos de verdade, vão sozinhos no asfalto, semeiam sonhos pelas trevas, trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vais da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa, conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira, como a distância me incendeia. Meu pai, não vais tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde, o amor é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem saltar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Estamos sós nesta tormenta, ainda há festa na varanda, uma canção que a noite inventa. Chega das vozes de outra banda, alguém que toca uma guitarra. Há quem se agarra enquanto dança, meu amor. Vamos estar juntos na balança. Não estamos sós nesta saudade. A rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade. São beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde. Mas já não tarda a liberdade, meu amor. Não estamos sós na tempestade. Quando eu voltar, abraça-me por dentro. Aperta-me de tempo. É tão tarde, amor. É tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que o primeiro. Vem salvar-me por inteiro. Do futuro ninguém quer, só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Rádio Boa Nova. Vamos passar agora em revista à política nacional com a Maria Pedro. Creio que temos a aprovação do Orçamento de Estado e também a nova liderança no PSD. Certíssimo. Luís Montenegro é o novo líder do PSD, tendo conseguido 73% dos votos numas eleições disputadas contra Jorge Moreira da Silva. O então presidente do PSD prometeu um PSD mais, na altura das eleições, não é? Um PSD mais coeso e mais unido, que vai conseguir reencontrar-se com os portugueses, conquistando a sua confiança ao longo dos próximos anos. Vamos ter um PSD naturalmente diferente, com uma nova fase, no início de uma legislatura com maioria absoluta. Será certamente um partido diferente, renovado, rejuvenescido, mais aberto, com uma intenção muito clara, de ir à sociedade atrair os melhores para dentro do PSD. Relativamente ao facto de não ser deputado, não podendo, por isso, confrontar diretamente o governo no Parlamento, Luís Montenegro responde que até vê isso como uma vantagem, por lhe permitir criar um partido próximo das pessoas e das instituições. Destaco ainda que o Orçamento de Estado para 2022 foi aprovado em votação final global. António Costa fala num orçamento que vai permitir aos jovens, à classe média, às famílias com menores rendimentos, pagarem menos IRS, bem como permitir o reforço dos equipamentos sociais, inclusive o Serviço Nacional de Saúde, e mais apoios de ação social escolar. Viramos a página desta crise e, portanto, agora é tempo de arregaçar as mangas e pôr-nos ao trabalho, que é isso que o país precisa e é isso que os portugueses merecem, disse António Costa na aprovação. Muito bem, este orçamento, como sabemos, já devia ter sido aprovado em novembro do ano passado. Entretanto, surgiu a crise política, tivemos eleições antecipadas, tivemos novo governo, portanto, só agora temos o orçamento para 2022. E também temos uma novidade na cena política, temos uma nova liderança no PSD. Sabemos que em democracia é muito importante ter uma oposição forte, porque na democracia a oposição tem um papel de uma certa fiscalização até do poder político, nomeadamente do governo, desta vez até com uma maioria absoluta. E, portanto, é muito importante para a saúde democrática que haja uma oposição consistente. Esperemos que sim. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Que assim seja. E agora, a finalizar, ficamos com a sugestão de leitura da Matilde Gouveia. Hoje proponho uma leitura intensa de um livro editado este mês, O Silêncio Não é uma Opção, o relato de sobrevivência de uma mulher uigur num campo de reeducação chinês. Em 2006, uma mulher uigur, originária da província de Xinjiang, na China, decide fugir do país com a família. 10 anos depois, a viver em França com o estatuto de refugiada política, é chamada pelo governo chinês para resolver uma questão administrativa. Ao chegar ao aeroporto, é imediatamente detida sob a acusação falsa, terrorismo e separatismo islâmico, e enviada para um campo de reeducação, onde ao longo de quase 3 anos é interrogada, torturada, privada de alimento, manipulada, esterilizada e brutalizada, que descrevem a repressão sistemática desta minoria étnica muçulmana de origem turcomena através da sua detenção e deportação massiva para campos de concentração. Por detrás desta, que muitos não hesitam em classificar de limpeza étnica, estará também o interesse do governo de Xi Jinping em Xinjiang, região onde passará a nova ligação entre a Ásia e a Europa. Salva pela persistência da família e pela pressão da diplomacia internacional, Gulbahar recorda uma experiência aterradora a que poucos resistem para contar a história. Este é o primeiro testemunho de uma mulher que sobreviveu e rejeitou o silêncio. A sua história é um apelo ao Ocidente para que não feche os olhos a esta barbárie humanitária em curso. Boas leituras. Sim, este é um livro muito recente, não é? Agora de maio, como diz a Matilde, e é uma história impressionante, que de facto merece bem uma leitura para percebermos o que é o mundo na China e a realidade que por lá existe, em termos de respeito pelos direitos humanos. 100.2 Oliveira do Hospital. Deus, e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas, e os abraços que dás, rasgos de luz e de paz num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus, azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim, vem a noite, faz-te mais perto, amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim. Habitam astros e céus, foguetes rosa e carmim, rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Mais perto, amarra assim o vento ao corpo, embarca em mim que o tempo é curto, embarca em mim. Finalizar, ficamos com as notícias do agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos do nosso agrupamento venceram em duas categorias o Prémio Jorge Paiva. O agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tem vindo a desenvolver vários projetos que promovem o desenvolvimento de competências e atuações ambientais responsáveis. Neste sentido, mais uma vez, na sequência da nossa participação no Prémio Jorge Paiva, Escola e Responsabilidade Ambiental, foi-nos atribuído o primeiro prémio, escalão 2 e 3, respectivamente aos projetos Salvar as Abelhas, apresentado pelos alunos do 5º ano, turmas D e E, Às Voltas com a Terra, apresentado pelos alunos do 10º ano, turma E. A Escola Básica de São Paio de Gramaços foi uma das 121 turmas a participar no programa pedagógico Lanchinho Bom, promovido pela Mimosa e que visa contribuir para uma geração mais saudável e consciente, com os alunos a aprenderem de forma divertida a melhorar os seus lanches. A escola foi participando em diversos desafios, da criatividade à generosidade, e no final obteve o primeiro prémio no mural Compromisso Lanchinho Bom, considerado o que melhor resumiu as mensagens-chave do programa. Parabéns aos alunos da Escola de São Paio de Gramaços. Estamos assim a terminar com estas boas notícias o programa A Escola e o Meio, na responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial da subdiretora, professora Cristina Borges. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular.